Matéria 2230, solo 09, libera direita, chame solo 121, décimo 1. 1217? 1211. 201 grau. Ritan 3378.0, pronto. Sim, para a torre. Ritan 3378.0, pronto. Ritan 3378, autorizado. Alinhado, decolar, pistão no zero, vento no 20 graus, 089. VNA decolado no zero, 3378. Romeu Bravo, acho autorizado, tá? Se reporte na taxa aí, papá. Ajuste na 0, 1, 2. Meu gravo é autorizado, ingresso é reporte aéreo, pronto, cabeceiro no 7. Tá 3378, decola 212, chame o controle, 120, decimal 8, morreu. 208, obrigado, uma boa tarde. Aciona a M1141, aciona a identificação, via chegada Bonf, desça para nível de voo 080. 080, M1141. Salvador, M3200, transfere, descendo 160. Aciona a M320, via chegada Bomed 1, desça até o 060. 060, via chegada, pode baixar, presidente. Inicialmente mantém a chegada número 4 na aproximação, aciona a M320. Bona 255, mantenha a via chegada a Bonf, descida para 070. 070, Bonf, Bona 255. Torno 255, reduza para 2309. 2309, torno 255. Romeu Bravo, Oscar, decolado 15, chame o controle, 120, destino 8, morro. 2080, Oscar. Obrigado. Plano 255, confirma a proa e por quantas milhas? Tente, reporte ao término, plano 255. Papatango, Oscar Ghost Uniforme, mantém Top Level 050. São 3804, me escuta? Ah, sua escuta, 3804, boa tarde. São 3804, boa tarde, autorizado pouso, pistão na 0, vento 120 graus, 10 nós. Tive pouso não na 0, 3804. Xanaé 6320, informa o tráfego, sua posição de 11 para 12 horas, rumo Sudeste, mantendo o nível de voo 050, Charlie 208. 7320. Mais Fox, prossiga. Você colocou a Ranger Queen para Salvador, a rotatória visual com o campo. Seis, prossiga para a final da 17, aguarde instruções para pouso Lima, Mike Fox. Prossegue final 17, aguarde instruções, Fox. Boa tarde, do Papatango, Oscar Golf Serra. Papatango, Oscar Golf Serra, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Rumba 3000, aciona identificação, está sob contato radar, passando na posição coral, vou na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, no reporte para a descida. Bono 255, autorizado direto pelo, reduza para 200 nós e mantém nível de voo 070. 36, desça até o nível de voo 080. Mamãe, Foxtrot, tem condições de efetuar pouso pairado, cabeceira no 7? Possível, pouso pairado não no 7, vai para o pátio 4, Lima, Mike Fox. Lima, Mike Foxtrot, continua a aproximação, reporte na curtição no 7, ajusta no 012. Continua a aproximação, reporte na curtição no 7. Ana 6320, chame final Salvador, frequência 120.8. 208 novamente? 120.8. Oxanaia 6320. Ok, vai rechamar 208, 6320. Plano 255, mantenha nível de voo 070, chame final Salvador, frequência 120 decimal 8. Chame M1141, reduza para 2309. M1141, desvio à direita proa 140. Chame M1141, confirme a proa? 240, à direita. 240, sim, se reporte alterno, Chanel M1141. Para. Ciente, sem interferência, pouso pairado 90, o animal em fora. Papatão Gosca, Golf Sierra, informa o helicóptero Robson 44, à esquerda irá pousar pairado na cabeceira 17, não interfere, autorizado pouso pista 10, vento 1110, grau 09 norte. Autorizado pouso 10, Gosca, Golf Sierra. Pumba 36, desça para nível de voo 050. Papatão Oscar, Golfo Serra, atente a bando de pássaros no eixo da 10. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2771, ILS X-ray. Oscar, Golfo Serra, copiou a informação? Bando de pássaros, positivo. Ciente. Azul 2771, continue approach, standby, clearance to land, altimeter setting 1012. Continue approach, 1012, Azul 2771. Azul 4462, acione identificação via chegada bom médio 1, desça até o nível de voo 120. 1-2-0 agora, o azul 4-4-2. Subiu pelo 6-1-4-1. Eu chamei 6-1-4-1, sente sinal Salvador, frequência 120 decimal 8. 0-8, boa. Papatango, Oscar Golf Uniforme, climb and maintain flight level 100. Patão Gosta, Golfo Sierra, solo 23, agilizando, libere a direita, chame o solo em 1-2-1, decimal 1. Do 2771, report VA. Please confirm, on final leg. Report VA, Azul 2771. I will report VA 2771. Azul 2771, clear with to land on runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. clear to land Azul 2771. Salvador, boa tarde, essa é a MA320, final da décima. Obrigado, Igor Guarote. Puxa na MA320, boa tarde, continue a aproximação, abaixo pista livre. Ajuste na 012. Continuando abordando com B12, MA320. Aeronave que modulou junto com o Airbus, confirme? Papatango Lima, Zulu Golfo, Papo Paris, aviso ao aeródromo. Papatango Lima, Zulu Golfo, desça 1.000 pés, reporte sobre a posição Ceasa, ajuste na 012. Azul 2790, mantém ponto de espera. Mantém. 08, será autorizada a sua descida. Atenção, até 120, azul 442. Azul 2771, on the ground at 26, right 121, decimal 1. Ok, vai by right 121.1, thank you, please, good day. Na MA320, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Ficou no 0, Patango Lima, Zulu Golf, tem condições de efetuar a espera sobre a Enrimar? Lima, Zulu Golf. Lima, Zulu Golf, continue a aproximação, reporte efetuando os 360 com curva pela esquerda sobre a Enrimar. Informe o sequenciamento de pouso para 1-0, aproximadamente 3 aeronaves. Zulu Golf, espera com 360 pela esquerda sobre a Enrimar, Zulu Golf. Papatão, gosta bolsa uniforme, corre 60, frequency 125 decimal 1, infonego 128 decimal 35. Com 255, 1.5 do índio CA. 1255, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 012. Informo Charlie 402, aproximadamente 3 milhas da cabeceira auxiliar, à esquerda, não interfere. A gente vai dar no posto, frente do tráfego visual, 125. Lima Zulu Golf, da presente, efetue 360 com curva pela esquerda, aguardando instruções. Sim, já tem uma 360 pela esquerda, Lima Zulu Golf. Pessoal, Azul 2790 tem condição de ser separado para o curso do avião. Azul 2790, estamos em coordenação com o controle, mantenha o ponto de espera. Channel 6315, descend for 7070. Azul 4422, alteração para a final da pista no 0, curva direita para o 050. Nesta proa está autorizada a interceptar o localizador. Direita 050, nessa proa, ali no caso do localizador, Azul 4422. Confirma direto para quanto? Azul 4422, desça para o 050. 050, Azul 4422. Segunda 255, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-1-0 graus, 09 nós. Pouso autorizado na 0, Gona 255. Torre 6142, Chané, 3 milhas do Termo. Lima Lima Zulu Golf, efetue novo 360 com curva pela esquerda, aguardando instruções em como que irá pousar após o segundo trato da Avianca. Azul 4422, chama sinal Salvador, frequência 120.8. 208, obrigado. Oceané 6315, reduce your speed to 10 knots. Oceané 6315, descend until flight level 050. Rumba 36, confirma sua velocidade? Sim, tem condições de manter até o externo, rumba 36? Gente, mantenha rumba 36. Rumba 36, chame sinal Salvador, frequência 120.8. Runa 255, Salas 31, direita 121, décimo 1. 21, boa 25. Zulu Golf, efetue mais um 360 longo, com curva pela esquerda, reporte interceptando ao final da nossa sete. Sim, mais um 360 pela esquerda, longo, reportará interceptando ao final da nossa sete, Zulu Golf. Oceana 6141, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso, 6141. Confirme o número de para a próxima aeronave pousar. Z2790, visual com Airbus na final do 0? Visual. Z2790, após a passagem do Airbus que pousa, autorizado o alinhar e manter pista no 0. Estou zero nada ali, mantém 1 a 0, 2790. Oceana 6315, vector for space, turn right, head 150. Limit radio 260 off Salvador VOA. Oceana 6315, descend 4,000 feet, Canadian 1012. Iberia direita, chama o solo em 121, décima 1. 21, não, obrigado. Espera. Salvador, uma boa tarde, azul 4422, final 10. Azul 2790, autorizado. Decolagem, pistão no 0, vento 110 graus, 10 nós. Azul 4422, continue em aproximação, aguarde pista livre, ajuste 10, 12. 10, 12, aguardando pista livre, azul 4422. Oceané 6226. Desça até o nível de voo 050 e chame Salvador na frequência 120.8. Papatango Lima, Zulu Golf, Solas 34, informe o pátio. Lima, Zulu Golf, libera a direita na Papá, estaciona a frequência livre. Azul 4422, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 10 nós. Livre, pouso na 10, azul 4422. Azul 2790, decolada 35, chame o controle 120, décimo 8. 1208, grato, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, arruma 36. Rumba 36, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 012. Aguarde a autorização de pouso, continue a aproximação, rumba 4422, Solas 37, libera a direita, chama o solo em 121, décimo 1. 211, azul 4422. Rumba 36, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 30 graus, 10 nós. Rumba 36, livre pouso, 10. 27, mid afternoon, Channel 6315 on ILS X-ray, 1810. Ocean 6315, good afternoon, Cushion approach, stand by, landing clearance, altimeter 71012. Cushion approach, 10-8-1-0-1-2, Ocean 6315. Rumba 36, Solos 41, libere a esquerda na hotel, estacionar frequência livre. Ocean Air 6315, cleared to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Cleared to land runway 10, Ocean Air 6315. Ocean Air 6315 on the ground at 43, vacate runway by right and call ground 121, the small one. Salvador, Chanel 6226, vai passar Simbra, boa tarde. O Chanel 6226, boa tarde, autorizado, pouso, pistão na 0, ventuna 20 graus, 1 na 0 nós. Ele pouso na 06226. Tony, boa tarde, passaria 2230, ponto de espera. Passaria 2230, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2230. Passaria 2230. Solicitado pelo controle, após decolagem, irá manter o nível 090 até 20 milhas de Salvador. Será 090 até 20 milhas de Salvador, 2230. Passaria 2230, apenas confirmando, irá cumprir o perfil inferior na saída da Morona? Inferior, sim. Gente. Confirma, passaria 2230, 3000 ou 9000? Temos que coordenar novamente com o controle, ok? Aguarde, 2230. Passaria 2230, desconsidere manter o nível 090, segue o perfil inferior da saída Arboruna. Segue o perfil inferior da Arboruna, passaria 2230. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 964, final do X-Ray, isso. Gol no 964, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0, 1, 2. E 2, aguardando, 964. Xanai 6226, solo 54, libere a direita, chame o solo em 121, decima 1, agilizando por gentileza. 211, agilizando, 6226. Lima, Mike Foxtrot, autorizado acionamento, reporte táxi. 1964, reporte BA. Mataremos. O 964 autorizado, pouso pistão na 0, vento na 0, 0 graus, 1 na 0 nós. Livre, pouso na 0, 964. Série 2230, autorizado, Aliara, manter pistão no zero. Ali, mantém no zero, 2230. Sol 964, Sol 56, libere direita, chame o Sol 121, decimal 1. Direita, Sol 121, gol 964. Série do 2230, autorizado decolagem, pistão na 0, vento 1 na 0 grau, 08 nós. Obrigado, decolagem, 2230. Série 2230, decolar 257, informo o P3 da Força Aérea, descendo o 1.000 pés, próximo ao litoral sul, afastado aproximadamente 15 milhas, com pronorte não interfere. Ciente do tráfego, passarei 2230, chamarão 208. 2230, vovô. Agora estou por espera da lógica, chame pronto. Lima Mike Foxtrot está autorizado, aliás, decolar sentido 35, comprou direta da LC, vento 120 graus, 089. Afirma. O Lima Mike Fox está fora do solo, vai fazer um PGL Interlagos e após prossegue pro LC. Ciente, Interlagos. Então vai seguir com o Pro Eco, dá presente, compreendo? O Lima Mike Fox vai seguir pro Nordeste, próximo ao pedágio, sem interferência aí com o eixo da 1-0. Ok, ciente. O único tráfego a reportar é um P3 da Força Aérea, está marcando 1.500 pés. Sua posição de 3 horas, 10 milhas. É, o tráfego aproxima-se agora para o circuito da 1-0. Não interferirá, mantenha 500 pés e mantenha a minha escuta. O Lima Mike Foxtrot. Positivo, 500 pés na sua escuta, está ciente do tráfego, não interfere com o eixo Lima Mike Foxtrot. Se algo que eu acho que ele acionar, tá no pátio da bata, chame pronto táxi. Boa tarde, é o Olimpo 08. Olimpo 08, ajuste altimetro no 08, mantenha 1.500 pés em condições visuais. Forma o tráfego, helicóptero. Alfa Serra 50, mantenha 500 pés no presente momento vertical de Lauro de Freitas. Está seguindo via Estrada do Coco até a Praça do Pedágio. Reporte visual com tráfego, Olimpo 08. Afirmativo, está ciente, o tráfego do helicóptero estava mantendo 1.000 pés a pedido do controle, agora acendendo para 1.500 então, e está ciente, reportará quando mais próximo para ingresso na perna do vento. Ciente, o senhor segue para a posição final, confirme, Olimpo 08. Negativo, um toque arremetido e após ingresso no circuito de tráfego, perna do vento e posição final. Ciente, Olimpo 08. Confirmar o ajuste para o Olimpo 08? No 0 no 2, Olimpo 08. Afirmativo no 0 no 2. Tráfego do helicóptero agora mantém 500 pés na sua posição de 9 horas, não é mais tráfego, está autorizado a ingressar na perna do vento da 1-0. Reporte pronto base, Olimpo 08. Afirmativo, reportará ingressando na perna do vento, reportará pronto base, Olimpo 08. O Lima Mike Fox já superou o tráfego do Olympus, então vai manter o TGL na presente posição. Sente, por conta e risco, reporte iniciando a remetida, Lima Mike Fox Trans. Positivo, vai reportar. Sou Olympus 08, iniciando a perna do vento. Olympus 08 está autorizado toque remetida, pista 0, vento 90 graus, 09 nós. Cheque o trem, Olimpo 08. Ativo, autorizado, o toque remetida, o Olimpo 08. Flávio Fiosca, autorizado, táxi via Taxiway Romeu, chame ele aí, pista 97, chame ele aí, pronto, cabeceiro, 97, o Flávio Fiosca. 208, está iniciando base. Change, Olimpo 08. O 7208, Olimpo 08, ingressa nacional sem baixar de trabalho. Toque a emitida autorizado, vento uma centena 8 nós.